eu estiver, eu sou o triângulo mineiro, eu sou o Chico Xavier. Eu sou a fé depositada nos versículos da Bíblia. Eu peço bênção aos meus pais e honro a minha família. Eu sou a cartilha da humildade, o oposto de quem desdém. A minha comunidade, o nosso fogão de lenha. Eu sou a senha de um cofre recheado de tesouros. Eu sou a moda de viola no programa de calouros. Eu sou a fúria dos touros e dos cavalos de rodeio. Eu sou a roça, a palhoça, uma carroça sem freio. Baixa rede de passeio pelas ruas históricas, pavimentadas de cultura e de tradições folclóricas, de rochas pré-históricas que viraram castelos pela mão de obra escrava dos ancestrais de Otelo. Sua força e o martelo é confidência mineira. Liberta as pais, será também, também levanta essa bandeira. Sou a luz da lamparina, sou uma das sete colinas. Sou o clube da esquina, cachaceiro sem vergonha. Sou o Billy Apamoia, o vale do Jequitinhonha. Um caipira que sonha ter uma vida melhor, segurando a sua enxada lavada com seu suor. Suas histórias da vovó contadas pros seus netinhos. Sou a sombra das árvores e o canto dos passarinhos. Sou Tião Carreira e Pardim, a raiz do sertanejo. Sou o leite, a coalhada, a goiabada com queijo. Sou festejo do tambor mineiro, a catira, a batucada. Sou a folia de reis, eu sou o terno de congada. Sou a alvorada, sou montanhas e cachoeiras. Suas estradas de terra, eu sou o menino da porteira. Sou a cultura brasileira do interior do Brasil. Sou o horizonte, sou a ponte.